Alô, alô, aqui Ricardo Vilas, estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje é Danilo Caymmi e Amigos. Esse peixe eu não sei, me parece carapeba, roubalo pescada, não sei, oh mãe. Eu só sei que ele vem brilhando na crista da onda, flecha de prata cortando o mar. E eu fico sozinho pensando na beira d'água, que peixe será, que peixe será. Flecha de Prata, do próprio artista, abre o disco e traz a participação de seu irmão Dori Caymmi. Danilo, o terceiro filho de Dorival, tem uma carreira musical de cantor e compositor muito pessoal e bem-sucedida. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vesti de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair, bye bye Cici. Com músicas que se tornaram mais que sucessos, verdadeiros clássicos da MPB, como Casaco Marrom, feito em parceria com Renato Correia e Gutenberg Guarabira. Explodir no jardim, matar a flor em botão. Alô, coração. Em Nossa Dança, de sua autoria e Ana Terra, ele tem a participação de Zé Renato e Cláudio Nutti, duas vozes que marcaram o grupo Boca Livre, o qual gravou esta música. Como a estrela ria, como a canção se fez. Como o amor me guia, eu me guio só por vocês. Tanto serei criança, tanto melhor a voz. Tanto serei quem dança, quando a dança fizermos nós. Vai e vem, tudo que o mundo tem. Só o que não se cansa é a gente se querer bem. Vai e vem, tudo que o mundo tem. Só o que não se cansa é a gente se querer bem. Dorival compôs Fiz Uma Viagem. Pai e filha, Danilo e Alice, todos Caymmi cantam. Eu fiz uma viagem, a qual foi pequenininha. Eu saí dos olhos d'água, fui até a lagoinha. Agora, colega, veja como carregado eu vinha. Trazia minha nega e também minha filhinha. Trazia o meu tatu bola, filho do tatu bolinha. Trazia o meu facão com todo o aço que tinha. 20 couro de boi manso só na boca da bainha. Trazia uma capoeira com 400 galinhas, 20 sacos de feijão e 30 sacos de farinha. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Além de amigos como Fafá de Belém, Roberto Menescal e os que vocês já ouviram, Danilo escalou nesse disco sua banda de base, formada por Muri Costa no violão, Flávio Mendes no violão também, Zé Luiz Maia no baixo e Ricardo Costa na bateria. Andança, mais um clássico de Danilo, parceria com Edmundo Souto e Paulinho Tapajós. Vim tanta areia, andei, da lua cheia eu sei. Uma saudade imensa, vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita. possa se derramar. Ó lua, descansa meu caminhar. Danilo Caim e Amigos é um lançamento da Hobby Digital e se encontra nas melhores lojas de disco. Informações pelo site www.hobbydigitaltudojunto.com.br. Até amanhã com mais um disco do dia.